não percam a parte final, que vai ser muito bonita. Joana, tens alguma coisa a dizer? Queria agradecer mais uma vez a todos os outros palestrantes e à nossa moderadora, também às pessoas que aceitaram fazer perguntas. Obrigada por todas as perguntas. E então passaremos agora para um momento bastante especial, em que o João Xavier, ex-presidente da FEP, nos vem dar algumas palavras acerca destas jornadas e deste tema. Convosco, João Xavier. Muito boa tarde a todos, a minha saudação muito fraterna, com votos de paz para todos. Eu ia começar a minha intervenção através de uma PN que trago, mas neste momento, tecnicamente, não é viável encaixá-la no computador e vamos a ver, será o que Deus quiser. Mas estas jornadas espíritas e muitos outros eventos de maior ou menor envergadura que se fazem pelo país despertam alguma polémica, mas entende-se de uma maneira geral que são muito úteis, muito proveitosas e produtivas, porque obrigam as pessoas a estudar. Os participantes estudam, investigam e depois difundem esse estudo e essa investigação, dão pistas a outros estudiosos, porque, como eu começaria no meu texto inicial, há aquele lema, aquela exortação do Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E então estes eventos, de alguma maneira, são, digamos, uma montra a essa exortação do Espírito de Verdade. Porque há a parte agradável do convívio, até amiga, carinhosa entre todos nós, revermos-nos às vezes depois de um intervalo grande. Pronto, isso é amarmos-nos, é ficarmos contentes uns com os outros, preocupar-nos uns com os outros, perguntar-nos, é o bom relacionamento, o amor que deve haver entre todos os seguidores do Cristo. Os espíritas são cristãos, evidentemente. Quanto à parte do conhecimento, ela é importantíssima, estudar e congratulamo-nos todos com o esforço de estudo e pesquisa de que beneficiamos aqui, neste evento. Várias pessoas que dedicaram as suas horas de repouso a essa pesquisa, a esse estudo, e com grande valor, como todos verificamos e apreciamos, e com novas pistas, porventura, também, para aprofundarmos e certos conceitos, certas ideias. É muito bom realmente o conhecer, o saber, mas sem esquecermos o primeiro termo desse binómio: amai-vos, instruí-vos. É um binómio com esses dois termos de amarmo-nos e instruirmo-nos. Não esquecermos nenhum nem outro, mas com grande preponderância do primeiro. Porquê? Porque o amor é uma força fundamental da criação, toda a criação, de todo o universo, de todos os universos dos universos. O amor está presente nas quatro grandes leis fundamentais: a gravitação, magnetismo, eletromagnetismo, a atração fraca, a atração forte. Em todas essas grandes forças fundamentais, omnipresentes no universo, há o elemento, há o amor, numa forma, digamos, mais simples, mais rudimentar, que é a atração. Atração e repulsão, não de oposição à primeira. Repulsão por oposição à atração, mas repulsão por complementaridade. Portanto, essa complementaridade, atração-repulsão, é sempre presente no amor, da maneira mais feliz e produtiva. Claro que às vezes há aspectos infelizes dessa manifestação, depende, é dos participantes e não do princípio em si. Quanto a estudar e aprofundar, nunca é demais. Amarmos não é demais nunca, jamais. Mas também estudar, aprender, pesquisar, investigar, nunca é demais. No entanto, temos que manter aquela grande regra de equilíbrio, de sensatez, que deve governar-nos a todos. Porque é fácil, na busca sôfrega, às vezes, do conhecimento, há uma certa euforia, um certo desequilíbrio, um certo exagero. O grande movimento do racionalismo, depois do século das luzes, foi qualquer coisa de estupendo no avanço da humanidade. Mas a euforia e aquela felicidade, a euforia da libertação da tutela eclesiástica, porque antes a Igreja é que mandava na ciência e a ciência tinha que se vergar às opiniões eclesiásticas. Veio a emancipação do racionalismo, da ciência, e veio também a euforia. E a euforia descambou um pouco, ou até muito, no materialismo. Tudo serve para caminharmos. E o materialismo, por muito materialista que seja, contribuiu também para a espiritualidade da humanidade, sem dúvida nenhuma. E, portanto, há que manter o equilíbrio, a sensatez, sem preocupações excessivas pela defesa, e às vezes dizem mesmo a defesa intransigente da pureza da doutrina. A pureza da doutrina é inatacável, por muito imprudentes que às vezes sejamos. Não maculamos nunca, ninguém macula a pureza da doutrina. Ela é real, é intocável e tende a impor-se-nos e não nós a ela. Não nos preocupamos demasiado com essa tal pureza, porque estamos a aprender. Todos nós vamos ainda errar muito, todos nós, e sempre a aprender. E, portanto, nada de excessos, de desequilíbrios, sempre compreensão e empatia para com opiniões diferentes, porque a verdade chega por muitas vias, não é só pela razão, pela cabeça de alguém. É de muitas pessoas, sempre. E às vezes quem está muito errado, quem nos parece muito errado, acaba por mostrar o seu fundo de razão com o tempo. Portanto, nada de precipitações, nada de excessos de zelo pela pureza da doutrina. Ela não falha nunca. Podemos falhar nós. A pureza da doutrina é inatacável e cada vez se vai impor mais à nossa compreensão. Tenhamos sempre compreensão. O lema de trabalho de Kardec, solidariedade, trabalho, tolerância, empatia em relação às perspectivas e pontos de vista diferentes, porque todos, até nos erros, há sempre algo de verdade. E então vamos aprendendo serenamente, lucidamente, abertos, sempre predispostos e receptivos para a verdade, que é o que todos pretendemos. todos ansiamos pela verdade. Ela libertar-nos-á, ensinou o Mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro que a verdade de que o Mestre falava não são as nossas verdadezinhas, parcelares, relativas, um mais um igual a dois, claro, é verdade, mas não nos liberta de nada. A esfericidade da Terra, a Terra é redonda, sim senhor, não nos liberta de nada. Jesus referia-se à verdade total, não parcelar, total, absoluta. Essa verdade a que o Mestre se referia é de tal grandeza e transcendência que se confunde até com a divindade, o ser dos seres, de todos os seres, a vida de todas as vidas, o sustentador de todas as formas de vida e existência. Nada existe para além dela ou fora dela, ou mesmo independente dela, porque a inteligência suprema é mesmo a inteligência suprema. O seu campo de abrangência, digamos assim, o seu raio de ação, abrange o nosso mundo, aquilo que nos rodeia, e todos os mundos de todos os universos, e não apenas este bocadinho limitado em que nós movimentamos o nosso raciocínio, que está em expansão, em crescimento. Quanto ao amor, é importante não esquecermos o amor que Deus nos tem. O grande amor infinito, do amor infinito, que é o Pai de todos nós. Esse ser maravilhoso, a inteligência suprema, não é um ser distante, indiferente, longínquo, de maneira nenhuma. Ensinou o grande pedagogo da humanidade, Jesus de Nazaré. Deus é Pai. Deus é amor. Muito mais do que isso, no Oriente e também no Ocidente vai aparecendo a afirmação: Deus não é Pai. Deus é Pai, é Mãe, é tudo isso. Porque o amor de Pai é aquela proteção, a força, a segurança. O amor de Mãe é mais doce, mais carinhoso, é outra coisa, sabe muito bem, o amor de mãe é muito especial. Pois Deus é isso, é Pai e é Mãe também. Deus, o Pai adorado de todos nós, derrete-se connosco, nós derretemos-nos com as nossas crianças, pois o Pai adorado derrete-se também connosco. E não está longe, naquele templo, naquele santuário, está aqui, neste exato momento, dentro de cada um de nós, à volta, ao pé, sempre disponível. Não está distante, indiferente. E então, uma prática muito salutar para todos nós é educar a nossa mente, o nosso pensamento, como em boa parte aqui já foi focado hoje e ontem, no sentido de termos sempre presente a maravilha do amor do nosso Pai, sempre disponível. Paulo, na Epístola aos Romanos, salvo erro, dizia que o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, nada nos pode arrebatar a Ele, nem a nossa loucura, nada nos pode privar do amor de Deus. Nem anjos, nem demónios, nem anjos, nem potestades, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o passado, nada, nem a altura, nem o abismo, nenhuma criatura nos pode arrebatar ao amor de Deus. Está sempre disponível. Uma pequenina exceção, mas temporária, que é o próprio nós, cada um de nós, pode isolar-se, e isola-se frequentemente do amor de Deus por não pensar nele, ter a sua atenção toda focada para um empreendimento material, até para as nossas obrigações da vida material. Mas o Pai adorado está sempre disponível e sempre eficaz. Habituemo-nos a falar com ele em primeiro lugar, em qualquer dificuldade, qualquer transe, qualquer amargura, a primeira pessoa a procurarmos o nosso Pai adorado. Confiar-lhe tudo, nada de ocultar ou de ter vergonha, ele vê tudo, não nos julga, não nos acusa, está inteiramente disponível e funciona sempre quando recorremos a ele. As nossas loucuras de, por assim dizer, isolamento de Deus são sempre temporárias. Lá virá o tempo em que retomaremos o rumo certo. E o pior mafarrico que nós possamos imaginar, mais empedernido, mais devasso, mais feroz, esse também terá um dia a sua hora, porque sentirá a saturação do mal, do erro, e sentirá, sobretudo, a sede divina impressa no seu íntimo pelo Criador, que criou os seres todos à sua imagem e semelhança. E está sempre, sempre disponível. E habituemo-nos a conversar com ele, a confidenciar, fazer-lhe as nossas confidências, porque funciona maravilhosamente. Façamos a experiência, porque é uma grande verdade. Quanto aos erros, vamos aprendendo. Como disse, temos muito que errar ainda. Não vamos desanimar. O Pai sabe muito bem que erramos, sabe muito bem o que é que criou. Não lhe podemos ocultar nada. Ele compreende tudo com infinito amor e ampara-nos para regressarmos ao bom caminho, à reabilitação perante nós próprios, perante a família, os amigos e perante Ele, o nosso Pai adorado. Errar, erraremos sempre. Até os grandes cientistas. Em 1957, foi posto em órbita o primeiro satélite artificial pela União Soviética. Eufórica, feliz, contente, inundou todos os meios de comunicação com o bip, bip, bip do satélite artificial. Em Portugal, houve um cientista, ou pelo menos professor, respeitadíssimo, muito culto, provou matematicamente que era totalmente impossível um objeto fabricado pelo homem ser posto em órbita à volta da Terra. E provou, demonstrou matematicamente, esbanjou saber e erudição a fazer a sua demonstração. Claro, os tempos impõem-se e durante algum tempo o nosso professor teve que ouvir em sua casa, no telefone particular, chamadas que após um breve cumprimento diziam apenas bip, bip, bip, bip. Portanto, todos nós erraremos, não desanimamos por isso. Muito obrigado, obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras que nos enternecem sempre o coração. E agora...